pois a minha cruz Ele ajuda a levar. Eu sei, vou chegar lá no céu por um troféu. A cruz eu irei trocar, sim, trocar. Vamos cantar libertação já. Sleep.